dividir não é a conta de Deus. Deus só quer somar e multiplicar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Tal Coré no tempo de Moisés se rebelou contra o profeta de Deus, dividiu o povo de Israel. Escutem só o que lhe aconteceu. Moisés pediu ao Senhor um sinal, que Deus mostrou e todo o povo viu. Coré e todos os seus seguidores, a terra abriu e os engoliu. Dividir não é a conta de Deus, Deus só quer somar e multiplicar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Absalão, filho do rei Davi, se rebelou contra o seu próprio pai, e com ganância quis tomar o seu trono. É triste o fim de todo aquele que trai. Seu exército fora derrotado, e um fugitivo Absalão se tornou. Seus cabelos se prenderam no galho, e o comandante Joabe o matou. Dividir não é a conta de Deus, Deus só quer somar e multiplicar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Hoje existem muitas divisões, como sofre a igreja de Deus. Pois cada qual quer ter sua igreja, e se aparecer tal qual pareceu. Eles se esquecem que as divisões só atrapalham a igreja crescer. O inimigo está ganhando terreno, só unidos poderemos vencer. Dividir não é a conta de Deus, Deus só quer somar e multiplicar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar. Mas quem divide a igreja de Deus, em seu reino não terá lugar.